Canaã 6258, identifica, chegada na área, desça até o 050, dá presente pro WhatsApp. Gol no 606, 2000 pés, ajuste 1016, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, com 1016, reporta estabilizado, LS. Gol no 606. De 5899 identifica a chegada a Mário desse hotel 0620. É 6258, desça para 3000 pés, ajuste 1016. Salvador, uma boa noite, é boa noite, 05, Lebron. Do próprio pátio 1 ainda, em frente à posição 14. 0062? Não foi iniciado o reboque, só que o pessoal tem que encostar a aeronave e mudar a posição do trator, que nós estamos fazendo agora, ok? Fernando Nunes, gol no 606. Gol no 606, completa final Torre 102.95, compôs. 18.95, muito obrigado. Chané 6258, 2000 pés, ajuste 1016, está livre LS, reporte estabilizado. Web 5899, 3000 pés, ajuste no 06. 3000 no 06. 4062, desça para 4000 pés, ajuste no 06. 4000 pés, no 06. Tá certo. Também 6258, completa final torre 118.95, bom pouso. Web 5899, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.16, redução para 1.970 nós, segue tráfego da Oxané agora 8.5 milhas à sua frente. Está livre LS para o Web 5899. Azul 4062, 3.000 pés, ajuste 1016. 3.000 pés, 4062. Gol no 643, identifica, chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste 1016. Tinha indicado do gol no 643? 90? A gente pode manter até 150, gol no 643, descendo para 4.000 pés, segue com o número 3 na aproximação. O TAM 3891, desça para o 080, vai seguir o tráfego da Gol agora 10 milhas à sua frente, cruzando o nível 185, desça para 4.000 pés. Web 5899 estabilizou? Completa final, torre 118.95. Web 5899, bom ponto. Azul 4062, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0.16. 2.000 pés, 4062. Está livre LS e a porta estabilizada, Azul 4062. 0.62. Controle igual 643. Prossiga. Só para confirmar, estou mantendo aqui 300 mais na descida. Você quer que abaixo do 150 reduz, é isso? O gol no 643 pode manter a velocidade, apenas a caso necessite de redução. Ok, nós estamos no 3 agora aí para aproximação, né? Afirmativo. Agora número 2. Ok, então vou manter a velocidade na speed e até mais próximo. Sim, está livre a velocidade para o gol no 643, reporta a necessidade de redução. localizador 4062. Azul 4062, completa sinal, torre 10295, bom pouso. 695. Salvador, bom dia, 758, Alfa. Alfa, Juliette, Alfa, Juliette, para o portão 90, Alfa 3891. Siga. 3891, 6 de bom. Sim, para 4 mil pés o ajuste 10 no meia, voltando 3891. 4000 no meia, 3891. Gol no 643, desça para 12 mil pés, o ajuste 10 no meia, está livre ali, essa porta está brisada. 2 mil, importará. Somos Salvador, boa noite ao Azul 4062, devolve sua escuta. Alfa, Kilo, posição 07. Word, quase 4-0, meu Deus. Quatro mil, 3891. 3891, aguarde descida, mantenha 4 mil pés. Mantenha. GLF, gol 643. Gol 1643, completa aproximação, torre 118,95, bom pouso. Obrigado, 1895, tenha um bom dia, até amanhã. Reduza para 1709. Reduzindo 91. Pelo pode seguir para 2003891. Afirmativa, após pelo 2000, ajuste 1016 está livre LS. 16, LS, 3891, 2000, obrigado. TAM 3891 não completa sinal, reduzindo para aproximação, vai seguir tráfego da Gol agora 5 milhas à sua frente. Torre 1895, tem um bom pouso. 1895, muito obrigado, boa noite. Então, 3170 identifica, está presente o voo de TAP, descendo para 3.000 pés, ajuste 1.016.